Saúde. Nos dias passados, muito amplamente te escrevi sobre o meu retorno daquelas novas regiões que procuramos e encontramos, as quais é lícito chamar de Novo Mundo, porque nenhuma delas era conhecida dos nossos maiores, porque é coisa novíssima para todos os que ouviram delas. Bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Eu sou o Salviano e você está no América e História. O futebol não está isolado do restante da sociedade. Como parte dela, reflete as mesmas contradições, interesses e tensões. Na noite que durou 21 anos, a bola não parou de rolar no Brasil. O futebol se modernizou, fomos tricampeões mundiais, grandes estádios foram construídos e o campeonato nacional nasceu. Ao mesmo tempo, vozes aqui e ali tentaram dizer que alguma coisa não ia bem. Como em outros campos da sociedade, o futebol brasileiro, durante a ditadura militar, foi espaço de convivência e atrito. Submissão e tensionamento, propaganda e resistência. Hoje o América História vai contar o ano em que o Coelhão fez sua melhor campanha no Nacional, bem no meio dessa ditadura sangrenta que tanto atrasou nossa democracia. Se você vier me perguntar por onde andei, tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue, e de América do Sul, por força deste destino, o tango argentino me vai bem melhor que o blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, e eu quero é que esse canto torto feito corte a carne de vocês. Em 1973, o presidente era o General Médici, que governou o país de 69 a 74. Médici era da linha dura, a ala mais radical dos militares. Seu governo foi talvez o mais repressivo da história política do Brasil, resultando na morte e tortura de centenas de oposicionistas, acusados ou suspeitos de subversão. Na época, a economia brasileira crescia mais de 10% ao ano. Não que o crescimento da economia fosse obra do governo. Como a economia mundial crescia, a brasileira acabou se beneficiando. Houve um aumento dos empréstimos obtidos no exterior e dos investimentos estrangeiros no país. As exportações aumentaram, especialmente de produtos agrícolas, como soja e laranja. Crescimento da economia significava também aumento da oferta de empregos na indústria. Foi um momento em que a classe média realizava seus sonhos comprando carros e eletrodomésticos. Foi nesse contexto político e econômico que a seleção brasileira conquistou a Copa do Mundo no México e o Brasil se tornou o primeiro país tricampeão. A forma como o regime utilizou o futebol para legitimar alguns dos seus dogmas é evidente. O tricampeonato da seleção é o exemplo mais óbvio, mas também determinou diversas diretrizes que influenciaram os clubes. A criação do Campeonato Brasileiro em 1971 veio na esteira do Plano de Integração Nacional, que o presidente Médici criou. Entretanto, muitas das mazelas que travam o futebol brasileiro atualmente têm origem na forma como o regime utilizou os times para manobras políticas. Médici não escondia seu apreço pelo futebol e tentava mesmo passar sua imagem como um torcedor de estádio, que fica em pé na arquibancada com um radinho de pilha na orelha. As ações do governo se estenderam também à Confederação Brasileira de Desportos. João Avelange era o presidente da entidade. Avelange dançava de acordo com a música tocada pelo governo, mas não era tão querido pelos militares. Diante das denúncias de corrupção, começou a ser vigiado pelo regime e até mesmo convocado para depor. Saiu da CBD em 1975, substituído pelo almirante Heleno Nunes, de forte atuação política no regime. Uma época em que o inchaço do Brasileirão e a construção de estádios gigantescos tomaram conta do futebol. Não apenas para tornar o esporte realmente nacional, mas para agradar os caciques políticos também em regiões onde o futebol não era exatamente uma potência. A utilização política do futebol é contínua, não é exclusividade do regime militar. Acontecia antes e continua hoje, pela própria representatividade que o futebol tem para a população. O que a ditadura fez, outros também fizeram. O jornalista e historiador Marcos Guterman, autor do livro O Futebol Explica o Brasil, explica: foi um momento em que houve o maior incentivo, que isso ficou mais claro com a construção de grandes estádios e o inchaço do campeonato para satisfazer as alianças políticas. Era uma tentativa de trazer os cartolas para a órbita política dos militares. Para dimensionar melhor a maneira como o regime militar se apossou do futebol brasileiro, basta olhar os números. Quando o Campeonato Brasileiro surgiu, em 1971, apenas 20 equipes formavam a elite. A partir de 72, já contou com 26 times. E o número de participantes do brasileiro só cresceu a partir de então. Teve 40 nesse ano de 73 que a gente vai falar, mas chegaria a 54 em 76, quando todos os estados da federação passaram a contar com pelo menos um representante na liga. A prática do famoso lema: onde a arena vai mal, mais um time do nacional. Onde a arena vai bem, mais um time também. Chegava ao seu ápice no início da gestão do Heleno Nunes, tentando contornar as crises políticas do partido do regime através do futebol. Na sequência foram 62 clubes em 1977, 74 clubes em 1978 e o recorde absoluto de 94 integrantes na primeira divisão em 1979, quando o São Paulo e Santos preferiram desistir da competição excessivamente inchada. Na maior parte do tempo, os clubes se mantiveram alheios ao regime que imperava no país. Não interessava muito para eles misturar futebol e discussão política, mas isso até a segunda página, claro. Afinal, a organização dos clubes sempre esteve inserida em jogos de interesse, trocas de favores, clientelismos e dependência financeira. Principalmente em tempos de autoritarismo, quando a liberdade para tomada de decisão era mínima. Para discutir a omissão dos clubes em relação à ditadura, é essencial pensar que o contexto econômico da época era totalmente diferente. Não existiam acordos milionários de marketing, fortunas sendo pagas na transferência de jogadores ou torneiras jorrando com direitos de transmissão de TV. A renda dos jogos era essencial, assim como a mensalidade daqueles que frequentavam o clube social. O problema é que nem sempre a conta fechava. Nesse contexto, os dirigentes se acostumavam a abusar do dinheiro doado por seus superiores, os governos e as federações. Uma relação de dependência que ainda hoje pode ser notada, mas que era muito mais intensa naqueles anos de regime. É preciso entender esse contexto para conseguir visualizar a realidade que o nosso América vivia e como tomava suas decisões. Se durante a época mais repressiva da ditadura os clubes se mantinham alinhados com o regime, também eram raríssimos os casos de jogadores que transgrediam o sistema. Afonsinho, que jogaria no Coelho somente em 75, foi um grande símbolo desse momento, tanto por seu envolvimento com o movimento estudantil, quanto por sua imagem rebelde, com barba, cabelo comprido. No Botafogo, se recusou a assinar o chamado contrato de gaveta, aquele que o jogador assinava, muitas vezes em branco, o qual era registrado quando convinha ao clube. Depois de muita luta, se tornou o primeiro jogador brasileiro a ter o passe livre, muito antes da famosa Lei Pelé. Rebelar-se contra a ditadura militar não significava pegar em armas. Em tempos de forte repressão, qualquer gesto extremo poderia levar à morte. Entretanto, o terror imposto naqueles anos não significava o silêncio total. E o futebol serviu como meio para que vários personagens, conscientes ou não do que estavam fazendo, ampliassem a luta por direitos em tempos de censura. Um viva ao Afonsinho e a todos os que, de uma forma ou de outra, conseguiram lutar naqueles tempos tão difíceis. Eu estou muito cansado de não poder falar palavra sobre essas coisas sem jeito que eu trago em meu peito. Em 1972, o América tinha vendido seu estádio Alameda em meio a muitas polêmicas. grande parte dos americanos foi contra a venda dessa memória viva do coelhão. E grande parte entendia a necessidade de se livrar dessa fonte de problemas que o Alameda tinha se transformado. Carlos Paiva fala na enciclopédia que o América devia milhões e não tinha como pagar, além de não ter nenhuma arrecadação. O déficit crescia como uma bola de neve na avalanche, com vários títulos protestados. As folhas de pagamento não eram saudadas, com atraso do pagamento dos atletas de até 3 meses e atrasos ainda maiores de funcionários, além do não pagamento de fornecedores. Os bancos não emprestavam mais. Os diretores e o presidente Rui da Costa Val emitiam títulos em seus nomes, com dificuldade para saudá-los. Em 73, antes da demolição completa da estrutura, o jornalista e ex-presidente do América, Oswaldo Nobre, guardou o escudo do clube em bronze, que ficava no portão. Anos depois, Nobre entregou o símbolo ao ex-prefeito de Contagem e ex-governador de Minas Gerais, o americano Milton Cardoso, um importante personagem para futuras aquisições patrimoniais do clube. Se no local do antigo Alameda nada restou do antigo estádio, há algo que permanece além das memórias dos torcedores e frequentadores do clube. Como resistência da ação dos dirigentes do América, o portão relutou a destruição de uma das mais belas histórias do esporte mineiro, sendo necessário o uso de dinamite para derrubá-lo. De qualquer maneira, parte do dinheiro recebido nessa venda foi aplicado ao futebol, gerando assim uma equipe muito competitiva. Entre os principais jogadores americanos daquele ano estão o elegante Pedro Omar, o único jogador da história do América a conquistar o prêmio Bola de Prata do Placar, o lendário Juca Show, o novo Didi, segundo o mestre Nelson Rodrigues, o goleiro Neneca, que seria campeão brasileiro pelo Guarani em 78, o artilheiro Cândido, maior goleador do América em uma edição de brasileiro, 15 gols, Spencer, Edson Ratinho, entre outros. Além, é claro, do Titio Fantoni. Ao fim, aquela grande equipe do Coelho terminou a competição em 7º lugar. Mas eu já estou me adiantando. O ano começa com a Taça Minas Gerais, e o elenco ainda não era esse totalmente. Muitas peças chegariam só no segundo semestre. A Taça Minas Gerais de 73 foi a primeira edição dessa competição. O torneio contou com a participação de 11 equipes, teve início no dia 14 de janeiro e fim no dia 25 de março. Em 75 ela se fundiria ao Campeonato Mineiro, mas nesse ano era um campeonato à parte. As 11 equipes foram distribuídas em um mesmo grupo, jogando entre si apenas num turno. Os 4 melhores times avançaram para a segunda fase, com esses 4 jogando entre si novamente num turno único. O Coelhão começou o ano sendo meio irregular, ainda se firmando com a equipe. Na primeira fase teve somente uma derrota, perdemos para o Atlético de Três Corações, mas empatamos com o Nacional de Muriaé, Caldense e Valério. Como eu disse, irregular, porque perdemos esses pontos bobos, mas vencemos grandes jogos. 3-1 sobre Vila Nova, 4-0 sobre Nacional de Uberaba, além de 1-0 sobre Uberaba, 2-1 sobre União Tijucana, mas principalmente vencemos os dois clássicos. 2-1 sobre o Cruzeiro, gols de Dirceu e Cândido. E o Cruzeiro tinha Palinha, Nelinha e Piazza, tá? E 1-0 sobre o Atlético, gol do Eli Mendes. Terminamos essa segunda fase em segundo, atrás somente do Cruzeiro, e fomos jogar o quadrangular com os azuis, além de Atlético e Valério. Mas nessa segunda fase, tiro curto, só 3 jogos, não fomos bem. Perdemos o clássico pro Atlético, empatamos em 2-2 com o Cruzeiro e empatamos de novo com o Valério, 0-0. Apesar da frustração, consigo ver como um início muito promissor de um belo time. Não perdemos para o Cruzeiro nenhuma vez e ficamos de igual para igual com o Atlético. E esse time do início do ano ainda não era treinado pelo Orlando Fantoni, o técnico era o Moacir Rodrigues. Em 25 de março, acabada a Taça Minas Gerais, começa propriamente o Mineiro com esses 12 clubes divididos em 2 grupos, G1 e G2. Jogavam turno e retorno. O América ficou no grupo G1, junto com Cruzeiro, Vila, Atlético de Três Corações, Uberlândia e Nacional de Uberaba. No outro grupo, G2, estavam Atlético, Uberaba, Caldense, Valério, União Tijucana e Nacional de Muriaé. Nessa fase, após as 10 rodadas, os 4 melhores de cada grupo se classificariam para a próxima fase. Detalhe que o critério de desempate não era o número de vitórias, como é hoje em dia, mas sim o saldo de gols. O América vai bem, vence 6 jogos, empata 2, os 2 contra o Cruzeiro, 0-0 e 1-1, e perde somente 2. Faz 14 pontos, fica empatado em primeiro junto com o Cruzeiro, mas apesar de termos mais vitórias, eles ficam em primeiro pelo saldo. Não que fizesse diferença, porque os 4 melhores se classificavam para a segunda fase e nessa segunda fase zerava tudo. Repare que já são 4 jogos contra o Cruzeiro, sendo 3 empates e 1 vitória nossa. Na segunda fase, São formados dois grupos de quatro clubes. E os jogos serão turno e retorno de novo, mas não dentro do grupo. O grupo G3 joga contra o grupo G4. Os classificados do G3, grupo do Coelhão, era América, Cruzeiro, Vila e Atlético de Três Corações, e jogariam contra o G4, que eram Atlético, Caldense, Valério e Uberaba. Os dois melhores de cada grupo se classificavam para um quadrangular final ainda. O América vai muito bem, ganha 5 jogos, empata 2, Atlético e Caldense, e vai jogar o último jogo da fase contra o Atlético no Mineirão. O árbitro era mineiro e tivemos um jogador expulso, Luiz Alberto. Parece uma situação familiar? Pois é. Perdemos por 2-0 e com isso o Cruzeiro fica em primeiro no grupo de novo, mas nos classificamos em segundo para o quadrangular final. Perguntei para o Marinho sobre esses embates contra o Atlético nesse ano e ele conta um pouco disso. Os embates contra o Atlético naquele ano, eles ocorreram em 3 modalidades basicamente. E eu acho interessante reforçar, o América mantém uma regularidade alta contra o Atlético, mesmo diante de arbitragens mineiras, é algo de se destacar. Em 73, pela Taça Minas Gerais, o América, primeiro embate, ganhou de 1-0, gol do Eli Mendes, né? E era a arbitragem do Hélio Cosso, né? De Minas Gerais. Então, nesse primeiro impacto, já causou um certo desconforto, assim, principalmente na crônica mineira. Né? Tanto que no jogo seguinte o Atlético ganhou de 3-1 com expulsão de jogador do América, no dia 11 de março. Já em junho, o América empatou com o gol do Cândido pelo Campeonato Mineiro. E esse jogo que nós perdemos de 2-0 foi em julho de 73, válido pelo Campeonato Mineiro, mais uma vez. Uma expulsão do atleta Luiz Alberto do América pelo árbitro mineiro Hélio Cosso. Então a expulsão era notória para tentar minar as forças do clube. Então chegamos no quadrangular final, que estão América, Cruzeiro, Atlético e Uberaba. Todos contra todos em ida e volta. Começamos bem, vencemos o Atlético por 1-0, mas em seguida perdemos para o Cruzeiro por 2-0, empatamos com o Uberaba por 2-2. Jogos à volta. Empatamos com o Atlético, 2-2, empatamos com o Cruzeiro, 1-1, e chegamos na última rodada precisando ganhar do Uberaba e torcer para o Atlético vencer o Cruzeiro. Era 19 de agosto de 1973. Nosso jogo seria o preliminar do clássico entre Atlético e Cruzeiro. Ganhamos de 1-0, gol de Rangel, e ficamos na expectativa. Mas o Atlético não conseguiu vencer o Cruzeiro. 1-0 para os azuis e ficamos com mais um vice-campeonato. O importante ressaltar aqui é que esse time estava numa crescente. Reparem na equiparação de forças com o Atlético e Cruzeiro. Nessa altura do ano, já eram 6 jogos contra o Atlético, sendo 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Tudo igual. E 6 contra o Cruzeiro, sendo 1 vitória, 4 empates e 1 derrota. Tudo igual também. Ou seja, estávamos jogando de igual para igual contra os nossos maiores rivais. E não é que eles tinham time fracos não, viu? De novo, o Marinho comenta um pouco sobre isso. Fala aí, Marinho. Então, assim, mesmo com tantas adversidades, o América manteve uma força, né, de equiparação. Em 29 de julho, ganhou do Atlético de 1-0 com o gol de Dirceu. Então, a gente pode imaginar aí que o América ganhou, contando da Taça Minas Gerais, ganhamos 1-0 com o Eli Mendes. Ganhamos com 1-0 com o gol de Dirceu, já são 2 vitórias, 2 empates, né, e 2 derrotas. Ou seja, rigorosamente igual. Então a equiparação de forças era evidente. Era uma época em que o América não devia em nada na área de força contra Atlético e Cruzeiro. Nós jogamos com o Cruzeiro, empatamos as 2 vezes. O Cruzeiro, o campeão mineiro de 73, e também um grande time que jogou o Campeonato Brasileiro. Importante destacar que o Cruzeiro chegou até a final do Campeonato Brasileiro do ano seguinte, né, em 74, contra o Vasco da Gama. Mas na reta final do Mineiro, a diretoria trouxe o Titio Fantoni. Seria a segunda passagem dele pelo Coelhão. E dessa vez, com a ajuda inestimável do diretor Antônio Carlos Brant Moraes, o saudoso Ju, seria para fazer história. Nunca mais meu pai falou, she's living home, e meteu o pé na estrada, like a rolling stone. Como eu disse antes, a política de convites da CBD, cada vez mais influenciada pela ditadura militar, um show campeonato brasileiro para uma disputa com 40 clubes de 20 estados. Basicamente, juntaram a Série A com a Série B da época. Na primeira fase, os 40 clubes foram divididos inicialmente em dois grupos de 20 equipes cada. No primeiro turno, os clubes se enfrentavam dentro dos próprios grupos em jogos de ida, ou seja, 19 partidas, como o primeiro turno de um campeonato de hoje em dia. Só que no segundo turno dessa fase, ao invés de fazer os jogos da volta, os times foram divididos em 4 chaves de 10 clubes, jogos também dentro dos próprios grupos, ou seja, mais 9 partidas só. Somando todos os pontos ganhos nesses dois turnos, os 20 clubes melhores se classificavam para a segunda fase. É meio confuso, mas eu vou tentar explicando aqui. O América estava no grupo A do turno e no grupo 1 do retorno. Terminou essa primeira fase em colocado geral, igualado em pontos com o Santos de Pelé, quarto colocado e atrás somente de Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. Não é mole não, rapaz. Começamos essa primeira fase vencendo os 3 primeiros jogos, 1-0 no CRB, 4-1 no Sport, fora o baile, e 1-0 no Fortaleza. Em seguida, perdemos 3 seguidas, 1-0 para o Xará Carioca, 1-0 para o Cruzeiro, 1-0 para o São Paulo. E depois, 2 empates, 0-0 com o Motoclube e o Tiradentes, para voltarmos a vencer contra o Curitiba, 2-0. Na sequência, foram mais 4 empates, 0-0 com Fluminense e Figueirense e 1-1 com Guarani e Inter. Nesse jogo contra o Inter, tem um caos curioso. Nessa altura do campeonato, nosso meia era formado por Juca Show, Pedro Omar e Luiz Alberto, que se revezava com Eli Mendes. Um triângulo que o Fantoni costumava usar desde a primeira passagem dele pelo América em 1970. Mas nesse jogo, o Spencer entrou quando faltavam poucos minutos para acabar o jogo. Ele sabia que tinha pouco tempo para mostrar serviço, senão o titio ia ter motivo para não escalá-lo mais. Entrou, já foi para cima pensando, se eu cavar uma falta ali perto da área, o Pedro chuta bem e temos chance. Dito e feito, foi para cima do Figueroa e sofreu a falta. Na hora de bater, falou com o companheiro, Pedro, fica esperto que eu vou rolar a bola só o suficiente para tirar da barreira, tá bom? E assim foi feito. Golaço do Pedro Omar aos 36 do segundo tempo. Empate heróico do Coelhão no Beira-Rio. E vaga garantida da titularidade para o Spencer. O triângulo no meio, Fantoni acabaria transformando ele num quadrado. Pedro Omar, Juca Show, Spencer e Edson Ratinho. Até que chegamos à 14ª rodada e perdemos para o Bahia no Mineirão. Fato que mudaria aquele time totalmente. A torcida pegou no pé do goleiro americano Nego, alegando que ele falhou nos 2 gols. Nego conta que depois do jogo, ainda no vestiário, chamou o Orlando Fantoni e pediu para não continuar no time, pelo menos por um tempo. Me senti muito injustiçado, ele disse. Então o América, que tinha acabado de contratar o Neneca vindo do Londrina, se viu às voltas com um goleiro que dali a 4 anos seria campeão brasileiro. Neneca foi um dos destaques do time e diante das boas atuações, não tinha como o Nego voltar. Depois desse jogo contra o Bahia, o América engataria uma sequência de 17 jogos sem perder. Sabe o que é isso? 17 jogos sem perder durante um campeonato brasileiro da Série A. É quase um turno inteiro hoje em dia. Empatamos de 1-1 com Botafogo e com Corinthians. Ganhamos de 1-0 do CUB de Brasília e 2-0 do Paysandu. Empatamos em 0-0 com o Nacional. Isso fechava o primeiro turno do grupo A dessa fase. Aqueles 19 primeiros jogos que eu falei. O retorno, como eu disse, seriam 9 jogos agora nesse grupo 1. Começamos esse retorno numa sequência contra os times cariocas. Primeiro, empatamos em 0-0 com o Vasco. Em seguida, ganhamos de 1-0 do Botafogo. Empatamos de novo 1-1 com o Flamengo. Vencemos de novo 1-0 no Fluminense. E empatamos mais uma vez 1-1 contra o América do Rio. Esse jogo contra o Botafogo é outro jogo com uma história incrível. Momentos antes do jogo, Neneca recebeu a notícia do falecimento de seu querido pai, aquele que o mais incentivava na profissão de jogador de futebol e na posição de goleiro. Seu Joaquim Miguel, que tinha 56 anos, havia deixado precocemente essa vida. O técnico Fantoni foi o responsável por dar a notícia e liberá-lo do jogo para ir ao enterro. Chorava Neneca, chorava Fantoni, choravam todos os jogadores do América no vestiário. Depois de alguns minutos de choro e soluços, Neneca enxugou as lágrimas e disse: meu velho colocava o trabalho em primeiro lugar. era um homem simples e humilde. Tio, deixa eu jogar, pois vou trabalhar como o papai gostava. Neneca entrou em campo, fechou o gol e o América ganhou o jogo por 1-0. Foi escolhido o melhor jogador em campo, recebeu todos os prêmios de todas as emissoras de rádio que transmitiam o jogo. Já nos vestiários, ajoelhado diante da imagem de Nossa Senhora que o técnico Fantoni mantinha com o grupo, Neneca, o goleiro de 1,83m e chuteiros 45, chorou mais um pouco. Depois dos cariocas, viriam os rivais. Primeiro, enfrentamos o Cruzeiro. Fizemos 1-0 e o Cruzeiro virou para 2-1. Então, o Dirceu Bilisquete entra no final do jogo. Ele pegou uma bola, ele era veloz e habilidoso. Driblou o zagueiro central do Cruzeiro, Perfumo. Driblou o meio zagueiro, Procopio Cardoso, que entrou forte e arrancou a chuteira dele. E de meia, Dirceu Bilisquete, cara a cara com o goleiro Raul, fez o gol do empate. Sensacional. Em 12 de dezembro foi a vez de outro clássico contra o Atlético. Torcida do América maior do que o Atlético, que não fazia boa campanha. Primeiro tempo, 0-0. Segundo tempo, Juca Show pega uma bola na nossa intermediária, dribla uns três, vai até a linha de fundo na risca da grande área e rola para o Cândido soltar a bomba. América 1-0. O goleiro do Atlético era o Mazurkiev, goleiro da seleção uruguaia da Copa de 70, aquele que tomou um drible genial do Pelé. Alguns minutos depois, Juca Show faz uma jogada semelhante e dessa vez a pancada foi do Pedro Omar. América 2-0. Posteriormente, em um lance da ponta direita do Atlético, Arlen faz falta dura no lateral esquerdo do América. Claudinho e Neneca foram lá tirar satisfações. E o Neneca acabou dando um soco nele e ambos foram expulsos. Só que o América já havia feito as duas substituições permitidas na época. E o alemão, que havia entrado no meio de campo durante o jogo, foi pro gol. Spencer conta que o time sabia que o alemão no gol era um risco muito grande dos rivais empatarem. Então, ficavam segurando a bola no meio de campo o máximo que conseguiam. Num lance, Juca Show pegou uma bola na nossa intermediária e saiu driblando. Pra lá, pra cá, pra frente, pra trás, pros lados. Um show. Segundo disseram, mais de um minuto com a bola. Um gênio. O Atlético acabou fazendo um gol e terminou 2-1 para o América. Essa seria uma das maiores exibições do América para sua torcida. Um show de gala contra o maior rival. Se você perdeu a conta, eu lembro, esse era o 7º jogo contra o Atlético no ano. Nossa terceira vitória. Um momento extraordinário que levou a torcida ao delírio. Não à toa, esse time é dito por muitos como o melhor time do América de todos os tempos. Marinho, comenta aí sobre isso também. O jogo que eu destaco como principal de 73, sem dúvida, é o América Atlético. Por mais que a gente tenha jogado de igual para igual contra os melhores times do Rio de Janeiro e São Paulo, o clássico no Mineirão, em que o América, desde o famoso gol do Júlio Cunha de 1-0 em 1914, é a razão do América em lutar. Então, o famoso clássico, nós tivemos aí uma vitória do América por 2-1, com o show do Juca Show. Dizem que Juca Show conseguiu ter recordes de manter a bola no pé durante a partida, onde o meio campo do Atlético todo tentava retirar a bola dele e ele não deixava. Então a campanha de 73 é para ser coroada, porque a gente não perdeu nem para Atlético nem para Cruzeiro, e principalmente o grande clássico por 2-1 é, sem sombra de dúvida, o clássico de 73 é o maior clássico da história do América contra o Atlético em campeonatos brasileiros de Série A. Depois desse baile, ainda enfiaríamos uma goleada no Figueirense, 4-0, e fecharíamos o retorno com uma nova vitória, agora sobre o Olaria, 2-1. O América estava fazendo história, só que o dinheiro estava faltando. Mais longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Não perca a conta, amigo ouvinte. Estamos a 13 jogos invictos e acabou a primeira fase do Campeonato Brasileiro. Mas por conta desse belo futebol e dos resultados, o popular treinador Orlando Fantoni pede aumento salarial para a diretoria americana. ultrajada, a diretoria negou o pedido de aumento e o técnico saiu dizendo que faria daquele time ser campeão brasileiro. Certamente, desperdiçar um técnico qualificado e identificado foi um dos fatores que explicam a queda de rendimento do Coelho no meio da fase seguinte. Mas temos que lembrar que o atraso do salário dos jogadores já era uma constante e jogar sem receber vai desmotivando qualquer um. Ainda mais se você está fazendo a sua parte, né? Barbatana, ex-jogador de muita identificação com o Atlético, foi quem assumiu o leme desse timaço com a saída do Fantoni. Na segunda fase, que começou no início de 74, os 20 clubes classificados foram separados em duas chaves de 10 equipes cada, jogos só em ida dentro dos clubes. Os dois primeiros de cada grupo passam para o quadrangular final. O Coelho encantou o país no início da segunda fase, sendo a única equipe do país com 100% de aproveitamento nas três primeiras partidas. Desempenho que garantiu a liderança provisória do Grupo 1 e o sonho de estar entre as quatro equipes que decidiriam a competição. Na primeira rodada, o Coelho calou o Maracanã com uma virada histórica sobre o Vasco da Gama por 2-1. Eles fizeram 1-0, Juca Show empatou e o Cândido fez o gol da vitória. Vencemos o Vasco no Maracanã no mesmo ano que o Vasco seria campeão brasileiro, só que de 74. Nessa partida, brilhou a estrela do Juca Show, que não se intimidou com a torcida adversária que dominava o estádio em massa e encantou todos os presentes com um gol e uma série de dribles constrangedores. Juca jogou tanta bola nesse jogo que verdadeiras lendas da imprensa esportiva brasileira se renderam ao futebol do craque após a partida, como João Saldanha, Nelson Rodrigues, Armando Nogueira e o Zagallo. No dia seguinte à vitória, João Saldanha publicou na sua coluna sobre o jogo, batizada de Seu Nome é Show. Já o mestre Nelson Rodrigues clamou o Juca como o novo Didi, enquanto o eterno Armando Nogueira exigia sua convocação para a Copa do Mundo em 74 por parte do treinador Zagallo. Numa entrevista em 2009, Juca Show lembrava dessa partida assim, ó. O Vasco era o favorito para vencer o jogo e muitos apostavam que nós sofreríamos uma goleada. Mas o América contava com um time experiente, bastante unido, sem estrelas e acostumado a jogar em grandes estádios. Isso fez a diferença a nosso favor. O Vasco fez 1-0, ainda no primeiro tempo, mas nós conseguimos o empate antes do intervalo. Eu peguei a bola pelo lado esquerdo do campo, passei pela marcação de dois adversários, percebi que o Andrade estava adiantado e chutei por cobertura. No segundo gol, fiz tabela com Spencer, que tocou na medida para o Cândido virar a partida. Naquele dia, demos um show no Maracanã e desperdiçamos uma chance de aplicarmos uma goleada no Vasco. Outro ponto a se ressaltar foi que o Zagallo, técnico da seleção à época, foi ao Maracanã ver esse jogo para ver o futebol dos craques americanos, como Juca Show, Nenek e Pedro Omar, que recebeu a bola de prata da revista Placar como melhor volante da competição. O Marinho fala um pouco desse feito americano. A campanha proporcionou a um atleta do América receber a honraria de melhor jogador de todo o certame. E eu estou falando numa época em que a seleção brasileira era tricampeã mundial no México, né? Em 70, então em 73 era uma época em que se formavam vários times de seleção brasileira. Outro fator é que o Campeonato Brasileiro concentrava todos os atletas selecionáveis. É outra época, outro contexto, não é igual hoje. Então, por exemplo, eu sei que é inviável e não tem como comparar. Mas mesmo que o Zé Ricardo de hoje ou o Juninho fosse o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, avaliando todas as divisões, não seria ainda assim uma honraria proporcional ao que o Pedro Omar recebeu em 73, pois ele ganhou a bola de prata tendo como concorrentes o Dudu da Academia do Palmeiras, o Clodoaldo do Santos, o Piazza no Cruzeiro, enfim, vários cabeças de área, não só selecionáveis, como também de extrema habilidade, compunham a relação de clubes que fariam ali o Campeonato Brasileiro de 73. Então eu acho uma primeira grande observação essa característica, onde era uma concorrência extremamente frutífera e acirrada e de qualidade infinitamente superior, né? Então, assim, você conseguir receber essa honraria já é algo para se destacar. E essa honraria, além de se destacar, você avaliar os concorrentes, então eu acho uma grande observação. E era comum também a observação de demais atletas do clube para ser convocados para a seleção brasileira. O famoso jogo de 73 no Maracanã contra o Vasco da Gama, onde o América venceu por 2-1, tem uma coluna já relatada, né, de Armando Nogueira, que o Zagallo, que estava já compondo a relação dos quadros para serem avaliados para disputar a próxima Copa de 74, ele foi no Maracanã avaliar o Neneca e automaticamente ele citou o Juca Show como que acabou com a partida também junto com o Pedro Omar, e era importante também evidenciar que o técnico da seleção brasileira foi avaliar um jogador e nomeou, elencou aí um 5 do América para participar da eliminatória. Então eu acho o primeiro grande registro é dizer que a campanha coletiva do clube em 73, ela é resultado também de referências individuais, né? Não somente a gente pode citar como uma estrutura coletiva, mas também referências individuais que marcaram muito essa composição, marcou a maior campanha do América na história de Série A. Na segunda rodada, o América chamou ainda mais atenção ao golear o Ceará com autoridade no Mineirão, 4-1 fora o baile. Na sequência, viajou ao Piauí para vencer o Tiradentes por 2-0, acumulando 3 vitórias consecutivas de forma convincente e assumindo a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. No jogo de maior destaque da quarta rodada, o líder América enfrentou a Academia do Palmeiras, em uma partida equilibrada que definiu os destinos no Parque Antártico. Depois de um jogo equilibrado, com empate pendente até os 10 minutos finais, a equipe palmeirense conseguiu fazer 2 gols para vencer por 3-1. O jogo marcou o início da derrocada do antigo líder Coelho e a ascensão do futuro campeão Palmeiras. Caso vencesse, o América manteria a liderança e estaria em ótima posição para classificar-se às finais, já que teria vencido praticamente metade dos jogos previstos. Mesmo assim, a partida caiu nas graças da imprensa e torcedores da época. Um torcedor americano conta que anos depois foi um lançamento de um livro do Ademir Daguin em São Paulo. À época ele era vereador da capital paulista. Esse colega adquiriu o livro e disse ser fã dele, que torcia para o América Mineiro. De imediato, Ademir Daguia teria dito: América Mineiro? E como está o Juca Show? O colega americano ficou meio surpreso e o Ademir Daguia relatou: naquele jogo com o América, o Juca estava muito bem. E no intervalo, chegamos nele e eu disse: mana, era aí! Outro torcedor americano, Rodrigo Carvalho, conta que, sabendo dessa história e encontrando o Juca Show em vários jogos do América, perguntou se isso era verdade. Ele confirmou tudo e disse que respondeu assim ao Ademir: meu jogo é assim mesmo, eu parto pra cima. Hoje, Juca Show tem seu pé marcado na calçada da fama, no Mineirão. Merecidíssimo. Palavras e sons são meus caminhos pra ser livre. Eu sigo sim, faço destino com sua alta e minha mão. Após a derrota para o Palmeiras, o América estaria fadado a duras decepções durante o restante da competição. No clássico contra o Atlético de Tele Santana, pela quinta rodada, o Coelho jogou bem, mas perdeu por 2-1 com o gol do Reinaldo no segundo tempo. Mas a equipe reagiu com uma vitória apertada sobre o Corinthians na rodada seguinte, 1-0, mantendo acesa a chance histórica de decidir o Campeonato Brasileiro. Naquele momento, o Coelho era o terceiro colocado do seu grupo, que oferecia 2 vagas para o quadrangular final. Na sétima rodada, o América viajou ao Beira-Rio para encarar o Inter, em confronto direto pela vaga na fase final. O jogo foi equilibrado, mas fatidicamente, um gol do Escurinho aos 33 do segundo tempo dificultou a vida do Coelho e perdeu pelo placar mínimo. Mas as chances de classificação do América ainda eram concretas na penúltima rodada, quando a equipe recebeu o Curitiba em casa. No entanto, naquele dia, fez os astros que o América conhecesse sua segunda derrota como mandante durante toda a competição. 2-1 para os paranaenses. Era o fim de um sonho. Na última rodada, já sem chance de classificação, um Coelho abatido se despediu do campeonato após empate por 2-2 com o Bahia, ficando na sexta colocação do seu grupo. Nem toda grande história acaba com um final feliz. Uma das melhores equipes da história do América perdeu a chance inédita de participar do quadrangular final do Brasileirão. Não foi por falta de qualidade. Não foi porque a equipe não tinha condições de alcançar a vaga. Há quem diga que foi pela situação financeira. O dinheiro da venda da Alameda havia evaporado com o pagamento de dívidas, compra de Samarcã, outras coisas. O América, apesar de ter respirado um pouco, não conseguiu manter os salários em dia, muito menos bancar um aumento para o técnico valorizado. E isso teria sido fatal. Há quem diga que tinha dinheiro sim e foi incompetência da nossa diretoria. Eu não tenho a resposta. Mas assim como Spencer, Juca Show, o próprio Fantoni e outros que já deram declarações parecidas, também fico com muita frustração ao conhecer essa história e ver que estivemos tão perto da consagração. Certo é que se o destino fosse um pouco mais gentil com o Coelho, a façanha de 73 seria ainda mais lembrada. A equipe americana se despediu da competição em sétimo lugar geral, a melhor colocação da história do clube. Não é só isso, esse ano pode ser entendido como um ano mágico na América. Se pelo lado da performance, os inúmeros elogios determinam um ano de altíssimo gabarito, olhando pelo lado do aproveitamento, podemos dizer que foi a melhor campanha de todos os tempos do América na Série A. O América terminou o Nacional depois de jogar com diversos gigantes do futebol brasileiro, com um aproveitamento de 59%. Se contarmos todos os jogos do ano, com o Mineiro e Taça Minas Gerais, nosso aproveitamento foi de 63%. Foram 74 jogos com 34 vitórias e 26 empates. A boa campanha chamou atenção e, obviamente, a diretoria não conseguiu manter o elenco valorizado. O América perdeu alguns de seus maiores astros, como o goleiro Neneca e os meias Juca Show e Pedro Omar, que seguiram o ex-treinador Fantoni rumo ao Pernambuco para atuar no Náutico. De qualquer forma, esse ano especial marcou tanto que ajudou a eternizar a camisa verde e preta no imaginário popular nacional. Todo mundo sabe que a camisa foi um sucesso quando foi lançada no início daquela década, eleita como a mais bonita e usada até pela Placar nas comemorações da Bola de Prata. Mas as exibições de Juca Show, Pedro Omar e companhia pelos estádios do Brasil afora fizeram com que o América e sua linda camisa ficassem marcados como parte desse futebol arte que tanto temos orgulho nesse Brasil de desigualdades. A camisa verde e preta é um símbolo de onde nosso coelhão pode chegar. A camisa verde e preta e o ano de 73 mostram que o América tem o direito de sonhar grande. Bom, mas a essa altura, 1974 já caminhava e o América se preparava para outra história. Compramos um terreno em Contagem onde alocamos uma nova sede administrativa. A Vale Verde estava começando, mas isso é história para outro episódio. E você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os O América História tem a pretensão de contar um pouco dessa longa caminhada no nosso coelhão. Cada episódio vai contar um ano da nossa história, exaltando suas vitórias, recordes, celebrações e homenagens, mas também com suas derrotas, seus erros, suas provações, sempre contextualizando com o que de mais relevante aconteceu nos diversos períodos da história em que ele esteve presente. Se você gostou desse episódio, compartilhe com algum amigo, seja ele americano ou não, e comente. O mais importante de tudo é você escrever o que você achou. Abraço e até a próxima!